Boa tarde. A paz de Jesus esteja com todos nesta tarde, especialmente comigo, que preciso muito dela nesse momento. Às vezes chegar até aqui não é muito fácil, porque a gente passa por algumas peripécias, alguns problemas, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir falar nesta tarde sobre o tema Regras de Felicidade. Esta semana a Graça pediu para que eu fizesse o tema e não tinha nada pronto para uma reunião de paz, que normalmente a nossa expectativa nessa reunião é que nós pudéssemos falar de coisas que façam relação direta com o papel dos pais na educação dos seus filhos. E aí, por sugestão da minha esposa, ela lembrou dessa palestra Regras de Felicidade e nós vimos que é possível adaptá-la para o objetivo da nossa reunião. De modo geral, nós vamos estar falando nesta tarde sobre a felicidade, o que nós podemos esperar em termos de felicidade nessa vida, e vamos tentar relacionar o nosso papel de pais, mães, responsáveis, educadores, porque de uma forma ou outra, todos nós temos esse papel em algum momento da nossa experiência terrena. Então, é curioso também que o tema ressurja nessa época do ano, porque no dia 20 de março, agora próximo, comemora-se, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, o dia 20 de março é Dia Internacional da Felicidade. E essa data ela foi instituída com o objetivo de levar os povos, as nações, a pensarem que a felicidade é um bem que deve ser levado em conta para uma população. É impossível nós pensarmos num mundo em que as pessoas vão estar prosperando materialmente e não sendo felizes. É impossível pensar num mundo com ordem social sem felicidade. E, aliás, a felicidade, nós poderíamos pensar, talvez seja o maior objetivo humano. Porque, no fundo, tudo que nós mais queremos na vida é sermos felizes. E nós vamos descobrindo ao longo da vida que a felicidade, em alguns momentos, parece ser um bem muito caro, muito difícil de adquirir. Porque ela não pode ser comprada com dinheiro, ela não pode ser articulada de qualquer forma, mas nós não encontramos a felicidade facilmente. Ela é, na realidade, um imenso desafio de realização, de busca para todos nós. E há um país, o Butão, que é bem interessante, eles instituíram que lá um dos fatores que iam medir o desenvolvimento da população não seria apenas o PIB, o produto interno bruto, o quanto se produz de riquezas. Eles pensaram que um dos itens que deveria ser avaliado se o país estava em desenvolvimento ou não era a satisfação dos seus habitantes. A sua população tinha que ser considerada feliz para dizer que a nação estava prosperando. É um país pequeno, difícil até obtermos informações sobre eles. Então, os dados que nós temos são dados, assim, não são muito atuais. Mas, desde 1970, um dos fatores que eles buscam avaliar o desenvolvimento do povo é: o povo é feliz, está satisfeito? É óbvio, quando a gente vai partir para essa análise, é tudo muito relativo. Porque, afinal de contas, o que é felicidade para nós? Para uma pessoa, a felicidade é uma coisa, para outra é outra. Isso é muito óbvio, né? Então, nós vamos ver aqui algumas definições comuns de felicidade. Essas que aparecem na internet, nas redes sociais, se nós pesquisarmos sobre felicidade, vai aparecer algumas mensagens assim, ó: felicidade é uma combinação de sorte com escolhas bem feitas. Felicidade se acha em horinhas de descuido. A felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso que temos. A felicidade é uma caneca cheia de cerveja depois do trabalho. Tem pessoas que acham isso. A felicidade é aquele momento de descontração depois de uma rotina muito grande. Aqui eu não achei nenhuma, porque eu acho que é difícil, mas o trabalho também é felicidade, não é? Quando nós fazemos algo que amamos muito, que estamos ali empenhados e compreendendo, mesmo que nos custe muito, também é um motivo de felicidade. Mas não tinha nenhuma frase sobre o trabalho, só achei sobre essas aí. Mas então, o que realmente nos faz felizes na vida? O que realmente nós podemos dizer caracteriza uma pessoa feliz? Algo bem interessante de um estudo que vem sendo realizado pela Universidade de Harvard desde 1938. Até hoje o estudo está em andamento. Eles começaram com 700 rapazes, metade de um bairro pobre e metade dos próprios estudantes da universidade. Lá é um meio que as pessoas têm grande poder aquisitivo para poder estudar lá. Então imagina-se que seriam dois grupos bem comparáveis, os mais pobres e os mais beneficiados da sociedade. E esse estudo agora ele prossegue com os descendentes desses rapazes que foram objeto da pesquisa no início. Até hoje eles vêm acompanhando, coletando dados, e algo bem interessante que existe sobre isso é uma conclusão inicial, entre muitas outras, é a de que a felicidade depende essencialmente de relações bem construídas, bem estruturadas, de relações saudáveis que essas pessoas mantiveram ao longo da vida. Porque eles puderam perceber que houve muitas mudanças na vida dessas pessoas. Pobres ficaram ricos, ricos ficaram pobres, e a vida mudou muito, mas o que eles perceberam das pessoas que se sentiam bem era isso. E elas eram pessoas que, devido às suas relações, poderiam ser consideradas felizes ou não. Mas fica essa pergunta aqui para nós também, olha, o que realmente nos faz felizes na vida? Tem um livro interessante chamado Os 100 Segredos das Pessoas Felizes. Ele supostamente reuniu trabalhos científicos, aí eu não sei avaliar se isso de fato corresponde às pesquisas científicas. Mas o autor, o David Niven, ele traz em vários capítulos, em 100 capítulos, reflexões sobre a felicidade, para a gente poder perceber como pode ser ampla essas colocações sobre o que é felicidade. Tem um capítulo que especialmente eu gosto muito, ele diz que uma dos segredos das pessoas felizes é desligar a televisão. Hoje em dia a gente poderia dizer desligar o celular também, ou não vamos desligar o celular, silenciar as redes sociais, por exemplo. E ele desenvolve a ideia dele, baseado num estudo que teria sido feito em 1998, dizendo que a televisão nos traz mensagens que nos faz pensar que nós somos infelizes, assim como hoje os outros meios de comunicação que fazem isso, trazem muitas vezes mensagens que podem nos fazer pensar que somos infelizes. Mas ele tem outras coisas bem mais interessantes também. Ele fala, por exemplo, nunca troque seus princípios por um objetivo, ou não finge ignorar as atitudes que incomodam nas pessoas a quem você ama. Isso aqui é uma amostra dessa grande diversidade que existe, então, de pensamentos, de ideias a respeito do que é a felicidade, do que nos possibilita a felicidade. Eu preferi, na nossa abordagem de hoje, trazer as reflexões que nós temos no Livro dos Espíritos. Nós sabemos que Kardec coletou e questionou em diferentes momentos os Espíritos sobre vários temas, e essas perguntas foram todas ali reunidas no Livro dos Espíritos. Então, para nós, é um referencial do que nós poderemos entender do que realmente é a felicidade do ponto de vista espiritual. Porque se formos considerar apenas a vida terrena, talvez muitas dessas coisas que nós vamos ver agora, elas possam representar realmente felicidade. Mas antes de a gente passar para as questões do Livro dos Espíritos, há uma reflexão pessoal. O que é felicidade para você? Para cada um de nós, ninguém precisa falar, mas cada um de nós pensarmos, o que é felicidade para mim? O que realmente me faz me considerar uma pessoa feliz? Talvez a gente possa ficar na dúvida. Será que tem algo que realmente possa me caracterizar como uma pessoa feliz? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer em algum momento mais demorado, que possamos meditar sobre a vida. E quem sabe com essas reflexões nós tenhamos elementos que vão sustentar a nossa análise aí, se nós somos felizes ou não. Tem uma abordagem que Allan Kardec faz no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 3, o item 12, sobre um conceito bem amplo de felicidade, que é esse aqui, olha. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade d'alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus. e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Essa ideia de felicidade que ele apresenta é a felicidade do espírito puro, do espírito que já venceu todas as etapas de evolução. Nós não temos como, no mundo material, nessa realidade que nós encontramos aqui, ter essa felicidade. Mas existe algo em nós, ter essa busca da felicidade, que de uma certa forma é um anseio por isso. Nós trazemos como que dentro de nós uma bússola, algo que nos diz que nós podemos esperar mais da vida, podemos desejar mais em termos de felicidade. E esse anseio, acredito eu, é exatamente essa busca dessa felicidade. E aí nós já vamos chegar numa conclusão que pode, para alguns, parecer muito dura. Nós não teremos essa felicidade no mundo material. Nós poderemos ter a felicidade de saber que um dia teremos essa felicidade, mas esse estado, nós ainda estamos muito longe, porque imagina o que seria contemplar Deus, porque ele não é material que possa ser visto. Então essa contemplação está num outro plano. O que é contemplar Deus? O que é entender o Criador, a causa primeira de todas as coisas? É algo que nós estamos ainda num processo bem inicial de aprendizagem, estamos nessa busca, mas no íntimo nós estamos sabendo que nós estamos buscando algo maior na vida. Por isso que nada completa, por isso que nós sempre temos uma sensação vazio, por isso que sempre falta algo. Você pode conquistar tudo, mas sempre fica faltando alguma coisa, porque é esse anseio por mais. Porque é para ser assim mesmo, nós estamos para evoluir, para crescer, para conquistar, então é natural que tenhamos o anseio por mais. O problema é quando nós nos tornamos infelizes por perceber que não alcançamos esse algo a mais. Mas aí então, qual a felicidade que nós podemos falar nesta tarde? Qual a felicidade que nós podemos experimentar, já que nós sabemos que a felicidade completa não pode ser desfrutada na Terra, por ser um mundo de provas e expiações? Questão 920 do Livro dos Espíritos. Aqui nós precisamos entender isso, que em algum momento da vida nós seremos defrontados pela infelicidade, pela tristeza, pela dor, pela perda, pelo desânimo, pela contemplação das nossas próprias imperfeições. Agora há pouco mesmo, chegando aqui, eu fui confrontado com isso. E se nós pararmos para lamentar o que nós ainda somos, nós realmente vamos parar. Se pararmos para lamentar todas essas imperfeições, realmente a vida vai se tornar muito infeliz. Será que podemos esperar alguma felicidade a mais na vida? Será que nós podemos ter um anseio de sermos felizes desde já? Essa questão é importante porque, dependendo da forma como nós lidamos com o tema felicidade, nós estaremos influenciando os nossos filhos. Dependendo das mensagens que eu articulo diariamente na presença deles, o meu modo de vida, o meu estilo de vida, eu vou impactando profundamente aquele espírito que me foi dado como alguém para eu ajudar na evolução dele. Se eu for muito pessimista em relação à vida, provavelmente ele irá absorver essa ideia pessimista. Se eu for um otimista utópico, aquele que perde a razão quase todo momento porque não percebe os problemas e vive numa ilusão, eu também vou transmitir essa imagem para eles. Talvez eles nos amem ou nos odeiem por uma dessas duas posições. O fato é que estaremos interferindo. Por isso que definir a felicidade para nós é tão importante. Por quê? Que conceito faço para os meus filhos de felicidade? O que eu tenho de fato considerado como motivo de felicidade, eu estou transmitindo diariamente para eles, nas nossas colocações, nas nossas conversas e, sobretudo, nos exemplos. Observe, os nossos filhos reproduzem as nossas falas o tempo todo. Eu vejo a minha filha mais nova, agora que eu tenho a possibilidade de conviver um pouco mais de tempo com ela, devido à redução da minha jornada de trabalho, coisas que hoje me deixam muito felizes, eu percebo, ela reproduz muitas das ideias que eu e minha esposa comunicamos diariamente. Ela tem a personalidade dela, tem os valores, tem as ideias contrárias às nossas, mas é impressionante como os conceitos que nós formulamos vão sendo propagados para os nossos filhos. E eu me observo reproduzindo muitas coisas do meu pai. Eu me observo tendo atitudes típicas também. Isso porque os filhos são altamente impregnados pelos valores, pelas crenças, pelas ideias dos seus pais. Às vezes alguns espíritos conseguem romper com as influências, outros não. Por isso que o nosso conceito de felicidade tem sido muito importante. Porque talvez o que a vida nos permitiu conquistar e nos fazer sentir felizes, e nós passamos para eles que isso é o que faz alguém feliz, eles não venham a conquistar. Eles não venham a usufruir das mesmas oportunidades, mesmo que a gente tente, de todas as formas, garantir-lhes o futuro. Então eles poderão se decepcionar profundamente se considerarem felizes. Por isso, para nós, talvez tentarmos encontrar um conceito de felicidade ajustado às leis divinas, seja mais fácil para orientá-los nesse processo de crescimento que eles estão desenvolvendo junto a nós. Mas então, nós temos que levar em conta isso da questão 921. A felicidade relativa é possível e está ao alcance de todos, pois nossas atitudes atraem a infelicidade. Se nós conseguirmos nos livrar daquelas situações que decorrentes de atitudes presentes têm atraído a infelicidade para a nossa vida, nós vamos nos tornar já pessoas felizes desde já. Então, pensar o que nós estamos fazendo hoje que tem atraído infelicidade em nossas vidas. O que realmente eu faço diariamente, que tipo de pensamento, que tipo de atitude eu cultivo, que me atrai infelicidade? E levar a eles esses valores, essas reflexões. Nós não devemos ser modelos de perfeição para os nossos filhos. Nós temos que ser modelos de tentativas de acerto e até de mostrar que erramos tentando acertar. Então, tentar levá-los a refletir sobre a sua vida, refletir sobre o que fazem que atraem infelicidade para eles. E isso através do diálogo, através da conversação, nunca da imposição. Normalmente, quando nós fazemos as coisas de tom professoral com os jovens, com as crianças, cria uma rejeição. Quando eles percebem que nós, apesar de termos o comando, termos a autoridade, ainda assim, nós estamos mostrando, olha, também erro, mas também acerto, eu tento todas as vezes. Se eu demonstro isso, eu estou transferindo esse poder de lidar com a vida para eles. Isso faz tudo mais saudável e certamente eles serão mais felizes. Mesmo a vida terrena sendo de provas e expiações, cabe-nos amenizar esses males e ser tão feliz quanto se possa. Nós podemos ser felizes desde já. Essa figura do atleta aqui, do para-atleta, uma pessoa que tem a mobilidade aqui reduzida, mas ele encontrou um meio de competir. Ele buscou, independente das limitações, das dificuldades físicas que ele tem, ele buscou ser feliz. Ele buscou se realizar dentro do que é possível. E essa ideia nós precisamos trazer para nós, porque nós muitas vezes pensamos, a vida de prova, a vida de expiação, a vida de sofrimento, relacionamentos são resgates do passado, são coisas que nós trazemos e que temos que sofrer. Há sim a possibilidade de não superarmos todas essas provas e expiações. Imagine um casal que viva em conflito, que viva em discussões, em problemas, e um deles pensa, essa é a minha prova, tenho que suportar o outro. Ele está agindo errado perante a sua própria existência. Que, na verdade, nós viemos com provas não para simplesmente suportá-las. Nós não viemos com experiência simplesmente para aguentar o trânsito que tudo que a outra pessoa possa fazer. Nós reencarnamos para realizarmos o melhor, para nos entendermos, para nos conquistarmos uns aos outros pelo amor, pela afinidade, pela simpatia, pelo perdão, pelo diálogo, pela compreensão. Isso seria amenizar as provas num relacionamento difícil, num relacionamento conflituoso. É não mais fazermos como fizemos em outras vidas, em que sempre nos impomos, sempre brigamos, sempre discutimos. Graças a Deus isso só está no passado, né? Hoje nós não estamos mais fazendo isso, nos impondo, discutindo, brigando, não é assim? Felizmente, todos nós hoje temos adotado um caminho diferente do que fizemos até a última reencarnação. Assim, estou ironizando. Na verdade, nós ainda estamos cometendo esse erro na presente vida. Porque a última reencarnação é essa aqui. estamos, na verdade, ainda em muitos momentos da vida, procurando ser felizes através de estratégias erradas, através do confronto, da imposição, da briga, faça para mim ou faço para você. Nós fazemos tudo o contrário do que Jesus ensinou dentro dos nossos relacionamentos. Ele em que momento disse para nós sermos olho por olho, dente por dente? Nunca. Pelo contrário, ele disse para a gente parar com esse sistema de vingança que nós fazemos desde a época lá dos sumérios, quando eles instituíram o código de Hammurabi, que prendeu isso. Tudo que alguém fizesse para você, você tinha que ir lá e dizer para a pessoa na mesma medida. E os judeus que conviveram lá na Suméria absorveram essa ideia também, e imperfeitos que eram naquele tempo, colocaram isso muito forte. E aí Jesus falava para eles assim: vocês aprenderam o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu vos dou um novo ensinamento, uma nova lei: ama o teu próximo. Amor não é confrontar, não é lutar, não é degladiar. E em relação aos filhos, os conflitos que nós temos com eles, muitas vezes nós estamos num embate, num conflito, como se fosse o nosso adversário. E o que nós percebemos? Nós só criamos distanciamento. Nós só observamos os jovens cada vez mais angustiados, sofridos, e as crianças também, porque elas não têm entendimento dentro do lar. Outro dia eu vi um depoimento de um jovem, ele muito aborrecido com a família, muito revoltado, porque as atenções da família era só para a irmã mais nova, enquanto que ele, adolescente, tendo conversa, tendo diálogo, a mãe se comunicava dentro de casa com ele pelo próprio WhatsApp, ao invés de falar meu filho e dar um abraço, conversar. Então imagine hoje quantos jovens estão atravessando esses problemas, porque os simplesmente assumem o papel de cuidadores dos seus filhos, assumem o papel de responsável pela família, mas é muito mais do que isso. Nós temos que superar essa ideia de que simplesmente suportar os sofrimentos. Ah, o meu filho é um problema, ele traz muitas dificuldades para mim, ele é muito problemático. Ele é o nosso motivo de felicidade. Porque se nós conseguirmos educar com amor esse espírito, ele sairá vencedor e nós também. Então nós temos que mudar a forma de ver os nossos problemas. Eles não são simples sofrimentos pelos quais nós temos que passar. Eles são a grande oportunidade de trazermos a felicidade mais para perto de nós. Há pais que rejeitam os seus filhos quando descobrem neles aquilo que não os agrada. Se distanciam dos filhos. O que eles fazem? Atraem felicidade. Porque embora você possa identificar que seu filho tem um comportamento que não te agrade, e veja que nós não estamos falando de certo e errado, estamos falando daquilo que eles muitas vezes podem ter suas razões para considerar que é certo, e por essa razão nós nos distanciamos deles, e os desprezamos, e geramos muita infelicidade. Nós estamos superando essa prova? Não. Não estamos. Nós estamos, na verdade, aprofundando a nossa dor no convívio com esse espírito. Tem o caso de um jovem que ele descobriu a tendência homossexual dele, lutou contra isso e vive o drama de não poder ser aceito pelo pai. O pai muito distante dele, muito crítico dele, porque rejeita o filho como o filho é. E esse jovem entrou num processo de autodestruição. Ele é um exemplo de vários que acontecem, dos pais que rejeitam seus filhos, porque eles não são aquele modelo de filho que o pai gostaria que fosse. E isso traz um sofrimento muito grande. O que muitos jovens fazem para aliviar a sua dor e o seu sofrimento é se cortar. E isso é algo que está se tornando muitas vezes uma epidemia nas escolas. Nós observamos isso o tempo todo. Jovens que estão no calor, um dia mais como esse, de camiseta de manga, para não apresentar os braços cortados. Quando você vai descobrindo a história deles, você vai vendo. É por rejeição, é por falta de amor dentro do lar. Os pais não perceberam a prova que significa você ter um filho que é diferente do que você idealiza, e ainda assim você vai amá-lo e cuidá-lo. Porque se é amor verdadeiro, a gente aceita. a gente prende, a gente orienta, a gente ajuda, pode até que não concorda, que acha caro, mas com amor, sem descansar, sem afastar, sem trazer tanto sofrimento como hoje experimentando. Uma outra história de jovem que se passa em muitas escolas, os filhos nem ficam sabendo. Um jovem que começou a distribuir cartinhas na escola. Chegava lá embaixo, a carteira estava lá. Ele estava dizendo que ia se matar. Ele já tinha descoberto como fazer para se matar sem sentir dor. Porque o medo dele era só sentir a dor. Mas na hora do maior sofrimento, ele buscaria aquela forma de dor. Ele deixou cartinhas, era um pedido de ajuda. Felizmente, um outro jovem, um outro período na escola, descobriu, encaminhou para as pessoas responsáveis da escola história, foram pesquisando, conseguiram chegar até o garoto e ele está sendo orientado a caminhar. Então isso nos mostra o quanto nós precisamos entender que as nossas provas, nós estamos muitas vezes agravando, piorando, porque temos atraído a infelicidade devido à dureza dos nossos corações, devido à insensibilidade de nos aproximar dos nossos filhos. Independente de quem eles sejam, do que eles façam, nós ainda podemos ser pais amorosos e sermos felizes com eles. Podemos ainda ter a felicidade de poder estar protegendo, os orientando. Isso para as pessoas que amam, poder estar junto do objeto do amor, é felicidade para mim. Poder estar junto das pessoas que eu amo é um dos motivos de ser feliz. E aí como eu poderia rejeitar um filho que não é o que quer dizer? Então percebam que para nós encontrarmos a felicidade, nós vamos ter que entender, temos que mudar algo em nós, a nossa forma de compreender, de aceitar, de nos relacionarmos com as pessoas. Outra questão interessante para analisarmos então de O Livro dos Espíritos, ó. A maioria dos sofrimentos que experimentamos, então o sofrimento nos tira a felicidade, decorre de nossas ações e a prática da lei de Deus nos previne do sofrimento inevitável. Questão 921. Mas como saber qual é a lei de Deus? Está nos livros? A lei divina, ela está nos livros das religiões, nos livros sagrados, está no livro dos espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? O livro, ele é apenas um suporte. Nós estamos migrando para os dispositivos eletrônicos. Um dia na humanidade não teremos mais livros e passaremos a fase dos eletrônicos, vamos chegar num outro estágio. Vamos ter uma super memória, vamos lembrar de tudo. Então não é um meio material que conserva o registro da lei divina. Não é o que um interpretou, o que o outro interpretou. A lei divina, segundo os espíritos superiores, onde ela está escrita? Lá na questão 621, na consciência. De uma certa forma, nós já sabemos o que nós podemos fazer que irá nos ajudar a sermos mais felizes. O problema é que nós ainda estamos lutando contra muita imperfeição, muita dificuldade, muita rejeição, muita dificuldade de amar, como Jesus disse, muita dureza de coração, muito distanciamento das pessoas, muito julgamento, muita condenação. E isso nos tem feito infelizes, infelizmente. E aí então nós temos que buscar mais profundamente na nossa consciência. Nos libertar de um monte de coisas que nós recebemos ao longo da vida. Preconceitos, ideias que são impostas, valores que vêm de outras pessoas e nós nem temos certeza se realmente isso. Há momentos de lucidez que nós conseguimos acessar essa verdade maior. É aquele momento que a gente se despeça e desce das nossas certezas, que a gente se liberta daquelas convicções e a gente questiona profundamente Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que realmente eu tenho que fazer? É aquele momento daquela oração mais profunda que a gente realmente pergunta. E como Jesus disse, nenhuma das orações fica sem resposta. Se nós nos libertarmos dos preconceitos, das ideias assim arraigadas, desses valores que muitas vezes podemos dizer alguns ultrapassados, outros ainda devem permanecer. Se nós nos libertarmos de algumas dessas coisas que não nos ajudam mais, nós vamos descobrir que a base de tudo é a receitinha simples de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. os momentos mais difíceis da sua vida, mais infelizes, o que, que você esperava das pessoas? Aceitação, companheirismo, estar ao lado, ajuda, me mostrar onde eu estava errado amorosamente? É isso que as pessoas hoje estão esperando de nós. E é isso que as pessoas do nosso núcleo familiar estão esperando de nós. Que nos aceitem como nós somos, imperfeitos, e nos ajude. É isso que nós esperamos deles. Então é natural que eles também esperem isso de nós. E é o que nós temos que fazer. Nos aceitarmos mais, principalmente no ambiente familiar. Com todas as dificuldades que possamos ter, mas buscando através do diálogo o entendimento, o esclarecimento. Até dizer o que não gosta, o que não quer, mas que isso seja feito em base de amor, de fraternidade, sem a necessidade da explosão da cólera, da revolta, da indignação, que muitas vezes nós permitimos aflorar porque estamos insatisfeitos com as outras coisas. Então tudo isso nos cabe pensar para chegarmos mais fundamente na consciência e encontrar a lei divina que vai nos dizer: perdoa, ama, auxilia, ajuda, esteja ao lado. É isso que significa, então, nós buscarmos a felicidade no ambiente familiar. É criarmos elos de ligação, de aprofundar as relações. Lembram da pesquisa? Já fazem há quase 80 anos? É a qualidade dos relacionamentos que tem as pessoas se sentem melhor na vida. Uma das questões também, a 921, fala, olha, a compreensão de nossa destinação futura torna os males atuais pequenos, o que nos sentimos menos infelizes. Muitos jovens hoje estão se sentindo profundamente infelizes porque eles não veem perspectiva no mundo. Parece que tudo é muito desafiador, tudo é muito problemático, tudo é muito sofrido. Nós que clamamos o tempo todo de termos feito uma vida honrada, de trabalho, de crescimento, estudei, parei, olha o que eu tenho, não tenho nada, meu filho. Que mensagem passamos para eles? E essa receita que nós ensinamos para eles fazer, se dedicar, estudar, trabalhar, não funciona. Porque nós estamos dizendo que nós somos infelizes por termos feito isso. E muitos não estão vendo o futuro, e por isso que para muitos espíritos imperfeitos, muito imperfeitos, é fácil serem ansiados pelo crime, pelo terrorismo, por várias ideologias que existem, porque eles não têm esperança. Nós, como pais, temos que nos alimentar diariamente de esperança para transmitirmos aos nossos filhos a esperança. Diariamente nós temos que reforçar as nossas crenças mais profundas. E eu diria que, como espíritas, nós não temos crenças, nós temos saberes. Reforçar esses saberes mais profundos de confiança na vida e transmitir a eles. Filho, está difícil agora, mas vai dar tudo certo. Vamos continuar. Porque com certeza eles vão assimilar esse padrão de comportamento. Com certeza eles vão absorver e entender que a vida é esse desafio mesmo. De trabalho, de esforço, de luta, mas que há algo resultante positivo. Alguém quer perder tudo que tem hoje na vida? Alguém quer largar tudo e abandonar a família, o seu lar, as suas realizações, a sua profissão? Alguém gostaria que fosse tirado tudo hoje? Então veja, isso é um motivo de felicidade para nós. Se nós ficaríamos infelizes por perder tudo, é sinal que nós já temos muito para discutirmos feliz. Alguém poderia fazer esse raciocínio como eu já fiz uma época, assim, mas tem gente que tem muito mais, tem gente que usufrui de muito mais, tem gente que tem muito mais facilidades, mas aquilo é para ele, não é para nós. Porque também tem gente que tem tudo e não é feliz com tudo. Então não é ter ou não bens ou situações ou posições sociais que efetivamente faz alguém feliz. Mas é o modo como a pessoa lida com aquilo. É o modo como ela reconhece aquilo como bom. É o modo como ela sente que aquilo realmente é importante. Então o nosso conceito de felicidade vai depender do que realmente nós consideramos como verdadeiramente grande na vida. E aí vai nos caber levar os nossos filhos a pensar sobre isso também e ajudá-los a entender que nós já temos grandes motivos para nos sentirmos felizes então. E aí quando Kardec perguntou sobre as questões materiais, olha o que os espíritos disseram sobre o que é necessário para ser feliz no mundo. Ó, Para a vida material, o essencial para sermos felizes é a posse do necessário. Vestimenta adequada, alimentação adequada, uma moradia adequada, condições mínimas de vida adequadas, conforto, segurança, essas questões. E, para a vida moral, é a pureza da consciência e a fé no futuro. Para nós sermos realmente felizes, não precisa muita coisa materialmente falando. E para nós sermos felizes do ponto de vista moral, é a gente ter fé, esperança, confiança no futuro e a pureza da consciência. Existem muitas pessoas que se afligem muito por não possuírem isso ou aquilo, por não poderem conquistar essa ou aquela realização, por não poder comprar este bem ou aquele, por não poder trocar de carro, por não poder mudar e morar em outro lugar. E realmente essas coisas podem até nos fazer felizes. Mas observe, é sempre momentaneamente. Você conquista um bem, você já sente que precisa de algo a mais. E conquista o outro é algo a mais. Quando que tem fim? Provavelmente um. Porque sempre nós vamos considerar que há algo melhor do que nós temos. Sempre nós vamos considerar que o outro tem mais. E o grande problema é que nós temos uma sociedade que nos passa essa mensagem o tempo todo. E nós, para sermos felizes, temos que consumir mais, temos que ter mais, temos que fornecer mais. E o que nós fazemos com nossos filhos? Nós transmitimos essa mensagem para eles. Naquele momento, por exemplo, quando nós estamos associando o lazer com o consumo, estamos associando o bem-estar de um momento em família com o consumo. Isso pode levá-los a acreditar que a felicidade só tem relação com o consumo. Eu só sou feliz se eu ganho algo, se eu tenho algo melhor, se eu conquisto algo a mais. Por exemplo, fazer um bolo com uma criança que nunca fez isso antes e tornar aquilo um momento lúdico, divertido, de ensinar, de aprender, para a criança é um momento extremamente feliz. É como ela ir, por exemplo, a um local que seja necessário gastar dinheiro para estar lá. A felicidade pode ser quase a mesma, dependendo do que nós fazemos naquele momento para a criança. E nós transmitimos para ela muitas vezes que o conviver, o compartilhar, trocar as tênis, aprender a fazer coisas por si mesmo, é o que faz um momento feliz. E não necessariamente o consumo de algo. Então nós precisamos começar nas nossas práticas com os nossos filhos, dissociar o prazer com o consumo. Mostrar que nós podemos estar felizes sem necessariamente consumir. Não que não deva consumir, não que seja proibido, porque consumir tem que dar satisfação. Mas é mostrar que é possível ser feliz além disso. Pois não. Eu fui dar uma aula, né, que era uma aula sobre felicidade. Né? E como era uma pessoa assim, carente, eu falei, caramba, como é que eu vou falar de felicidade para pessoas que não têm nada, né? Que às vezes não têm casa, que não têm o necessário, são pessoas com problemas de saúde e tudo mais, né? Aí entrei naquela, caramba, e agora? A impressão que eu tive na hora, né, foi o seguinte, falei, olha, ninguém aqui, eu comecei a aula falando assim, olha, a felicidade está nesse mundo. Daqui nós não vamos ser felizes. Mas se nós praticarmos a felicidade, ela vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. Desde que você faça um bolo, desde que você toma um sorvete, ou desde que você faça umas coisas para agradar alguém, isso vai melhorar muito a nossa qualidade de vida e sermos felizes. E outra coisa, eu comparei a felicidade como um músculo, que você só vai ser mais feliz se você usar. Se você, pelo menos uma vez por dia, você fazer coisa, ou uma coisa pelo menos, que te deixa feliz. No final do ano, você fez muitas coisas felizes, né? E que não vai resolver o teu problema. Então, até pode resolver o teu problema. Porque essa felicidade não é desse mundo. E a felicidade ela não é do humano. Se eu fosse feliz, eu não seria humano, por assim dizer, que a filosofia fala. Mas eu só consegui dar essa aula. Dizer para eles que nós podemos ser felizes quando nos perdemos. Podemos ser felizes, né? E claro, aos hábitos das pessoas felizes, né? Gratidão e principalmente ligar. É verdade. porque nos passa essa mensagem. É isso mesmo, a felicidade é algo que então praticamos, que exercemos por essas atitudes simples. A questão então da pureza de consciência, ela também é fundamental nessa questão da felicidade. Lá no livro, eu falei para vocês, o Sem Segredos das Pessoas Felizes, um dos capítulos que eu citei foi esse: não troque os seus objetivos, os seus princípios, por um objetivo. Se eu acredito que algo é o correto, eu não vou deixar de fazer aquilo que é o correto, porque eu vou ter uma vantagem. E hoje nós somos muito propensos, somos muito pressionados a agir contrariamente aos nossos princípios, em função de produtividade, de resultados. Então nós temos que começar a tomar uma decisão: o que eu quero realmente? Ser feliz ou me analisar como um mau caráter, porque não faço aquilo que eu acredito? Isso pode ter um custo para nós material. Por exemplo, não aceitar determinada atribuição, não aceitar determinado emprego. Mas é aí que entra a questão: o que nós queremos realmente? É ter, possuir ou sermos felizes? É isso que devemos então realmente ter essa decisão. Porque há um momento que nós estaremos cobrando. Onde é que está inscrita a lei de Deus? É na consciência. E nós vamos contrariamente à nossa consciência, nós estamos indo contra a lei de Deus. Estamos deixando de seguir aquilo que vai nos levar à felicidade maior que nós já vimos. Então nós estaremos sempre protelando. Por isso que a pureza de consciência, ela é fundamental para sermos felizes. E eu posso conquistar muitas coisas que aparentemente me deixam felizes, porém, elas tiram essa felicidade mais profunda, essa certeza de eu estar caminhando para a felicidade maior. E a fé no futuro é fundamental. Nós podemos analisar pela própria vida. A vida teve momentos difíceis e ela apresenta momentos melhores depois, não é assim? Hoje nós estamos em dias muito tristes. Todas essas notícias chegam de vários lugares. Morte de pessoas que estão defendendo causas nobres. Nossos irmãos sírios sofrendo profundamente. Vítimas da violência em todas as grandes cidades e nas pequenas cidades também do Brasil. Massacres de crianças em vários lugares. São muitas notícias que até nos fazem pensar como falar de felicidade nos dias de hoje. Como a gente pode vir aqui para frente falar de buscar a felicidade se há tanto sofrimento no mundo? Mas isso sempre existiu. O que hoje nós sabemos, mas sempre existiram essas mesmas situações. Qual o progresso que tivemos então? É que elas estão sendo mostradas. Elas já não são mais suportadas, não estão toleradas. Um movimento de repulso a isso. Então nós progredimos, porque antes elas existiam e nós éramos indiferentes. Hoje elas existem ainda, mas nós já queremos mudar isso, não estamos mais aceitando. Então nós temos que pensar que estamos evoluindo, as coisas estão melhorando. É lento, é trabalhoso, mas nós temos que ter a certeza de que no futuro nós teremos um mundo melhor. E isso vai nos alimentar no presente para continuarmos lutando. As pessoas que desistiram da vida e que buscaram meios ilícitos, meios violentos, porque não tinham esperança no futuro. Não acreditaram nesse futuro que nós podemos acreditar. Elas responderão por todos os erros delas, sempre. Mas elas deixaram de acreditar que trabalhando conquistariam o melhor. Deixaram de acreditar que fazendo o bem, elas um dia encontrariam o bem. Nós não podemos permitir que essa ideia morra em nós. Temos que ter esperança, certeza de que hoje vivemos um mundo muito melhor que nós já vivemos no passado, apesar de todos os problemas que nós temos. E não permitir que essas notícias tenham um impacto negativo dentro dos nossos lares, tirando dos nossos jovens a esperança num futuro melhor. Então, quando era adolescente, convivia com muitos colegas evangélicos na escola. Eu não era evangélico. E eles falavam muito do fim do mundo no ano 2000. Falavam muito da destruição, da morte que viria com Armagedon, com tudo aquilo que era descrito no Apocalipse. E aquilo me deixava muito triste, fazia muita tristeza, porque eu pensava: na minha época de viver, Deus vai acabar com o mundo. Logo na minha vez, que eu posso tentar fazer as coisas melhor, tentar ser melhor, é isso todo mundo agora, gente. Graças a Deus, né? Já estamos no ano 2018 e o mundo não acabou. Aí a gente vai estudar e a gente descobre. Falaram isso no ano 1000, que o mundo ia acabar no ano 1000, que as pessoas viviam muito temerosas nessa virada do milênio, de mil para mil, viviam morrendo de medo de que o mundo acabaria ali. As pessoas viviam sob a influência do medo. E hoje o que nós estamos vivendo é sob uma forte influência do medo. Porque nós não conseguimos muitas vezes digerir tudo isso que nos passa. Imagina um jovem em formação, uma criança, não tendo esperança no mundo do futuro. Nós não vamos mentir para eles, iludi-los, dizer que não existe nada disso. Mas nós temos que passar para eles esperança. E para isso nós temos que nos dar da esperança. Nós temos que ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, temos que vir para a Casa Espírita, temos que participar de reuniões para nos alimentar das ideias e desses fluidos salutares que nos fortalecem, para que a gente possa levar isso para o lar. Por isso que a nossa presença aqui é importante, por isso que o nosso tratamento espiritual é importante, por isso que é importante fazer o curso da casa ou do outro centro, nós estudarmos a doutrina, porque é o elemento que nos ajuda a combater essas ideias tão negativas e pessimistas que nos envolvem. É o antídoto contra toda essa coisa maléfica que tenta cercar a humanidade, sempre dizendo que a felicidade não é possível para nós. Combatendo o nosso pessimismo, nós começamos a ter mais esperança. A esperança representa, segundo o pensamento dos espíritos, mais felicidade nessa nossa estadia aqui terrena. Não temos como parâmetro de nossa felicidade o que pertence ao outro. E nós fazemos isso frequentemente. Nós achamos que o que faz a outra pessoa feliz também nos faria, mas pode ser que a gente não goste daquele sorvete. Vai provar, vai descobrir que o meu era mais gostoso. E aí nós vamos descobrindo que o que nos faz feliz realmente é aproveitar o que temos no momento e não aquilo que está fora do nosso lugar. E nós precisamos também pensar e refletir em casa com os nossos filhos sobre essas questões, porque eles são mais vulneráveis a toda essa mídia que tenta influenciar de que você tendo, possuindo, comprando, conquistando, adquirindo, que isso traz felicidade. O que traz felicidade nós já vimos, são os relacionamentos estáveis, seguros, duradouros, aquilo que é fundamentado em amor, em afetividade. É isso que traz bem-estar. Um dia eles se convencem, porque eles vão observar que nós estamos acreditando nisso também. E viverão dentro desse princípio. Então nós mudarmos esse parâmetro de felicidade. Meu vizinho pode ter o carro mais lindo e maravilhoso. Eu não preciso me sentir infeliz, porque ele tem aquilo. Eu posso me sentir feliz, porque eu já possuo. Posso desejar naturalmente algo melhor. Posso trabalhar para conquistar. Mas nós temos que pensar, quando eu vejo que pertence ao outro, o que realmente me desperta? É o incômodo por ele ter ou é porque eu realmente não tenho? Tem uma história que atribuem a Gandhi, eu não sei se é verdade, mas ela é muito elucidativa, que fala sobre essa questão dos objetos para nos fazer felizes. Conta-se que numa certa ocasião ele tinha ido a um país, ele já era uma pessoa famosa pela liderança que ele tinha assumido na ilha, e ele estava contemplando os objetos muito bonitos de uma vitrine daquelas lojas tipo aeroportos. E a pessoa que o recepcionou veio e falou para ele: "Senhor Grande, eu estou aqui autorizado a comprar qualquer coisa que o senhor quiser." E aí ele sorriu para o homem e disse: "Eu estou me sentindo muito feliz por poder comprar esses objetos e não precisar de nenhum deles para ser feliz." Ele era feliz só por ver a beleza daqueles objetos. Eu, na minha imaginação, acho que ele ficou vendo aqueles objetos de cristal, que é muito bonito, que tem luz, mas pode ser que seja outra coisa. Mas ele estava encontrando um motivo de felicidade só em contemplar. Ele não precisava possuir para ser feliz. Ele já tinha atingido esse estágio, estamos ainda trabalhando para entender. Podemos ser felizes por ver a atividade que bonita esse automóvel, mas ele precisa ter para ele fazer feliz. porque na verdade a posse em si não é a felicidade. Usufruir, trazer satisfação, porque vai nos dar alguma outra experiência, mas não é a felicidade em si. A felicidade ela pode estar na forma como eu vou lidar com aquilo para alcançar outras coisas. Será que eu já não posso com o que eu tenho? Então, nessas questões que nós devemos pensar sempre. Nós, para lidarmos com a nossa felicidade e ensinar os nossos filhos, só para confirmar, porque já falamos disso, né? Não aceitar as necessidades impostas pela sociedade e não aumentar a perda do supérfluo. A questão 926 e 27 do Livro dos Espíritos. Nós, muitas vezes, estamos acreditando de que aquilo que eles falam é o que faz feliz e não é. Cada um terá que descobrir para si mesmo o que faz feliz. É pensar hoje o que mais me deixaria triste se perdesse. Aquilo que realmente eu não quero perder. Põe uma ordem, posso perder isso, isso, isso, isso. Qual a última coisa que você não gostaria de perder? Se você a tem, ela é a sua felicidade. Você já tem motivos para ser feliz. E mesmo sabendo que há dor e sofrimento no mundo, nós não devemos nos sentir culpados por estarmos felizes. Eu penso muito na parábola do bom samaritano, numa ideia que me surge quando eu penso no que o samaritano fez. Ele viu um homem caído, tinha sido espancado pelos ladrões, ele socorreu, ele ajudou o que podia. Ele desistiu da viagem dele? Não. Ele continuou com os objetivos dele. Eu penso que na nossa estada aqui no mundo, nós vamos lidar com muito sofrimento, muita dor de muitas pessoas. Nós vamos parar de ajudar as pessoas na solução dessas dores. Mas nós não podemos parar a nossa caminhada em busca dos nossos objetivos de vida, que nós sermos felizes. Isso não é egoísmo. Egoísmo é se eu não parar para ajudar quem precisa do momento. Agora, se o meu objetivo é somente parar e ajudar, porque isso é minha felicidade, eu já ganhei o espaço. Eu já posso ir para lá. Porque é isso que realmente nós aprendemos nessa longa jornada. Que é só o amor que pudermos dar a qualquer pessoa que quer ser, é que realmente importa na vida. Mas leva um tempo para a gente aprender. Por isso que a gente precisa dos treinos chamados caridade. Precisamos parar semanalmente, diariamente, para ajudar aquele que precisa. Porque isso nós vamos aprender aos poucos. O nosso objetivo maior na vida deverá ser sempre o amor, incondicionalmente, a todos os seres viventes. Eu digo que a gente consegue amar até o rato do esgoto, nós já somos seres mais evoluídos. Porque também eles são seres que estão em evolução. Mas percebe que às vezes a gente tem ojeriza de algumas coisas do mundo. Nós temos ojeriza de animais, temos ojeriza de pessoas, porque elas representam coisas que nós não concordamos. Como alguém que pretende amar pode sentir ojeriza por um ser humano? Ou por qualquer outro ser vivo. No fundo, todos os seres sofrem. Todos os seres passam por dificuldades, porque é parte do processo evolutivo. Então, todos os seres, de uma certa forma, são como eu, que também sofro, que passo por necessidades para alcançar um objetivo maior da evolução. Por que não nos solidarizarmos? Por que não nos compadecermos mais pelo sofrimento que existe no mundo? Fiquei espantado de observar tantas pessoas fazendo colocações no Facebook, de maneira como se fosse a morte daquela vereadora do Rio de Janeiro, fosse algo problemático as pessoas se indignarem contra aquilo. Por quê? Porque há outras pessoas morrendo. As pessoas entrando numa discussão, numa briga, numa troca de agressões verbais, porque um lamenta a morte de alguns, outros lamentam a morte de outros. Na verdade, se nos compadecermos, todos eles, inclusive de quem causou o sofrimento. Porque nós, como sabemos da reencarnação, nós sabemos que essas pessoas estão semeando a dor e o sofrimento no caminho delas. Nós que temos a compreensão da lei de ação e reação, nós temos que ter compaixão pela vítima e pelo vitimador. Porque todos eles são almas muito necessitadas. E todos eles conhecerão ou conhecem já. Então, por que nós vamos permitir que essas ideias hoje que circulam tão rapidamente pelos meios de comunicação, aliciando as pessoas a tomarem partidos ou posições contra esse ou aquele segmento, contra essa ou aquela ideologia, contra esse ou aquele grupo dentro da sociedade. Nós vamos nos aproximar de um período muito tenso da nossa sociedade, que serão as eleições, acusações, incriminações, verdades, mentiras serão ditas e manipuladas e vão despertar em nós que sentimentos. E aí nós vamos expressar aquilo dentro de casa de que maneira? Como nós vamos mostrar para os nossos filhos como lidar com tanta informação e contra-informação que vai nos chegar? Nós temos que adotar uma atitude positiva como espíritas, como pessoas que faremos uma análise crítica, minuciosa, detalhada, cuidadosa de tudo que for falado, e transmitir a eles esse posicionamento respeitoso em relação até aqueles que nós discordamos, até aqueles que já está tudo comprovado, que são realmente causaram realmente problemas, prejuízos para a sociedade, mas nós não vamos odiá-los por isso. Nós não vamos ensinar os nossos filhos a odiá-los, a contrariá-los, sim, talvez a combatê-los no plano das ideias, mas não odiá-los. Algo que nós não tínhamos no Brasil, embora existam todos os outros problemas, que é separação entre os elementos da sociedade, ódios entre grupos que adotam uma ideologia ou outra, isso vem sendo implantado, portanto, as pessoas se posicionarem manifestando ódio para esse grupo ou para aquele. E as pessoas vão assumindo essas posições, essas posturas. Nós estamos de um lado, os outros estão do outro, somos todos inimigos uns dos outros. Nós não podemos permitir que essa ideia se implante na cabeça deles, então. Porque nós estaremos atraindo uma infelicidade para a nossa vida. Quem odeia nos tem que ser feliz. Quem tem mágoa, ressentimento, quem tem rancor no coração, quem diz não perdoa, não vai conseguir ser feliz. Porque a felicidade precisa desses elementos para que ela se apresente. Então nós vamos mostrar para os nossos filhos isso. Então, vamos de Gandhi. Algo importantíssimo para nós conquistarmos a felicidade é seguirmos a nossa vocação íntima nas escolhas daquilo que nós vamos fazer na vida. Allan Kardec, na questão 928-929, ele aborda a questão da profissão, mas nós podemos extrapolar essa ideia para tudo. Nós só seremos felizes se nós tivermos a vocação para aquilo que nós viemos nesse mundo. Só assim nós conseguiremos ter a felicidade relativa. Eu gosto muito de fazer coisas que envolvem pessoas, comunicação. Eu tenho que viver isso para ser feliz, eu não posso fazer diferente. Eu gosto muito dos esportes, então eu tenho que ter atividades para ser feliz. E se o nosso filho escolhe algo que a gente acha estranho, que a gente acha que não é do mundo dele, nós vamos nos tornar infelizes porque ele fez uma escolha que não é ilícita. É natural, ele pode fazer essa escolha. E aí nós vamos ser infelizes porque nós vamos degladiar com ele, vamos impor, nós podemos até tentar convencê-lo a fazer escolhas mais pensadas, mais bem pensadas, mas nós vamos confrontar ele e ele quer ser, por exemplo, músico, nós vamos impor que ele fazer determinada faculdade para seguir determinada profissão. E se a vocação que vai torná-lo feliz, talvez aprendendo um pouco ou não, a gente não sabe, por a música, nós temos que ajudá-lo. Talvez ensiná-la a ter um plano B para a vida, né? Para garantir as despesas do mês, mas vamos ajudá-lo. Se ele tem o sonho de realizar algo, nós achamos que não é viável, mas é lícito, por que não ajudá-lo a descobrir se ele vai conseguir mesmo chegar àquele ponto final? O problema é que muitas vezes nós trazemos a infelicidade para o nosso relacionamento com os filhos, podemos dizer até no casal. Porque um pode ter uma vocação para determinadas atividades e o outro quer proibir, quer impedir. Eu fico pensando, eu adoro vir aqui fazer palestras, uma coisa que eu me sinto muito feliz. E aí a gente tem que ir nos finais de semana nos centros. Imagina se a minha esposa fosse contrária a essa minha vocação. Como eu seria infeliz? Como seria triste para eu abandonar a vocação? Então, pensemos. Nós temos imposto algo às pessoas que nós amamos, e contrariam vocações legítimas, honestas, corretas que elas têm? Nós temos impedido as pessoas de se realizarem, porque senão nós estaríamos sendo profundamente egoístas e infelizes, porque não permitimos a felicidade na vida do outro. Então nós temos que fazer essa análise diariamente. O que eu faço que torna o outro infeliz? É necessário realmente fazer? Estou impedindo alguém de se manifestar no mundo como a pessoa precisa se manifestar? Porque se eu não permitir a outra pessoa ser feliz, eu não conseguirei ser feliz. E ainda para finalizar, olha, as maiores causas do sofrimento desnecessário para o homem são os sentimentos de ordem inferior. Orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, inveja, ciúme, como o ciúme destrói as relações, né? Como o ciúme tem poder de dissolver os laços sagrados de casamentos, de fortunas. Temos que pensar muito sobre as nossas atitudes ciumentas, quanto isso infelicita o outro. Porque se nós alimentamos isso pensando que amor, na verdade não é. Na verdade, pode ser apego, é sujeição, é submissão do outro, nós seremos infelizes do outro também. Questão 933 do Livro dos Espíritos, isso que nós vamos pular para encerrar, e lembrando de uma passagem do Evangelho de Jesus, importantíssima para a gente entender porque é possível ser felizes de já. Olha aqui, o reino dos céus está dentro de nós. Nós já trazemos em potencial esse reino que se desenvolveu. Ele já está vivo dentro de nós. Mas nós temos que fazê-lo crescer, alimentando todas essas ideias, todos esses valores, esses princípios que nós falamos nessa tarde. Eu agradecimento a atenção de todos. Graças, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe muito por podermos ter esta casa. Quem quiser ouvir novamente o áudio da palestra, vai estar a partir da noite, lá no final da noite, na página Tenor Moraes, também pelo Facebook. E se alguém quiser conhecer o livro Poder das Palavras, tem alguns exemplares aqui. Muito obrigado a todos, que Deus nos ajude a encontrarmos essa felicidade que nos fala. Muito obrigado.